Irmãos, nós vamos agora abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, esta carta do apóstolo Paulo foi escrita enquanto ele estava preso em Roma por causa do Evangelho. No entanto, esta carta nos permite observar o quanto este homem era uma pessoa alegre, em contraste com a situação de sofrimento de um prisioneiro. Nós podemos observar pelas linhas que o apóstolo escreveu que ele era um homem profundamente alegre. Escolhemos como base para nossa mensagem nesta tarde um dos versículos em que o apóstolo Paulo fala da alegria, exalta o valor da alegria cristã, da alegria da salvação e estimula a igreja a desfrutar continuamente desta alegria. Mas ele continua, aliás, ele começa a sua carta neste mesmo tom, falando a respeito da alegria, testemunhando da alegria que enche o seu coração. Por exemplo, no verso 4 do capítulo 1, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Irmãos, muitas vezes nós pensamos em assuntos de oração que são causas de tristeza para nós. Mas o apóstolo Paulo suplicava perante Deus em favor da igreja de Filipos com alegria no seu coração. O verbo alegrar ou o substantivo alegria estão presentes nesta carta pelo menos 11 vezes. Mas, repito, o apóstolo Paulo era naquele momento um prisioneiro por amor a Cristo, por causa da sua fidelidade ao Evangelho. O apóstolo Paulo escreveu esta carta estimulando a igreja à alegria cristã em virtude dos sofrimentos que a própria igreja estava experimentando, inclusive pelo conhecimento que a igreja tinha do aprisionamento do apóstolo Paulo. Hoje nós queremos considerar o fato de que a vida cristã é, no presente, caracterizada pelo triunfo da alegria sobre a tristeza. Por quê? Há coisas em nossa vida que nos alegram profundamente. Contudo, há coisas que nos entristecem, mas não podem nos entristecer completamente. A vida cristã é, portanto, no presente, caracterizada pelo triunfo da alegria sobre a tristeza, primeiramente, porque em nossa vida há coisas que nos alegram profundamente. O apóstolo Paulo iniciou a sua carta aos Filipenses falando da sua alegria, expressando a sua satisfação em ver o progresso do Evangelho. Ele também, entre os versículos 3 e 7 do primeiro capítulo, expressa a sua grande alegria por ver a cooperação dos crentes e de igrejas para o progresso do Evangelho. Outra grande causa de alegria para o apóstolo era ver o caráter santo e perfeito do Senhor Jesus Cristo se formando nos crentes em Cristo Jesus. No capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, nós encontramos o seguinte registro: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E no verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele apresenta como exemplo a ser seguido pela igreja a abnegação de Jesus, em esvaziar-se de sua glória e tornar-se semelhante ao pecador em todos os aspectos, diferente, exceto pelo fato de que ele jamais pecou. Então, esta atitude de abnegação e de humildade que o levou a este esvaziamento e a cumprir o desejo do Pai Eterno e então levar sobre si os nossos pecados à cruz. Então, o apóstolo Paulo usa este exemplo de Jesus Cristo. Ora, é importante salientar que esta atitude de Jesus Cristo não foi mero exemplo. Ela constitui-se num grande exemplo, mas, acima de tudo, a encarnação do eterno Filho de Deus e o fato dele ter assumido os nossos pecados e tê-los levado à cruz é, antes de tudo, um ato de valor jurídico. O Senhor Jesus Cristo estava comparecendo perante o tribunal divino, carregando os nossos pecados, assumindo responsabilidade pelos nossos pecados e recebendo a penalidade que era devida a nós. Mas isto, repetimos, constitui-se num exemplo. Um exemplo que deve caracterizar a nossa vida como igreja, como irmãos. Da mesma forma, devemos nos empenhar pelo bem uns dos outros. Aliás, o modelo de amor que nós temos a seguir, o modelo de amor fraterno, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós devemos nos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou, ao ponto de ter Ele dado a sua própria vida em nosso favor. Mas o que queremos destacar ainda é que o apóstolo Paulo já havia considerado e estava alegre diante do Senhor pelo progresso espiritual da igreja. Ele era um prisioneiro por causa do Evangelho, mas ele estava feliz pelo progresso da igreja, porque o caráter perfeito do Senhor Jesus Cristo estava se formando nos crentes em Filipos. e ele os estimula confiantemente a que progridam em seu crescimento conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. O amor, a alegria, a saúde, a vida, enfim, as bênçãos de Deus sobre o seu povo são outras coisas que nos alegram profundamente. No capítulo 2, do verso 25 ao verso 28, o apóstolo Paulo faz uma referência a essas bênçãos que, sem dúvida, são menores que a bênção da redenção em Cristo Jesus, mas que também são dádivas de Deus, são importantes e que cooperam para a nossa alegria. Do verso 25 ao verso 28 do capítulo 2, aí o apóstolo Paulo diz: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Irmãos, o apóstolo Paulo não nega que, em sua vida, ele também tinha motivos de tristeza. Mas ele fala das razões pelas quais ele é uma pessoa alegre. Também por estas bênçãos de Deus que vão se manifestando dia a dia na nossa vida. Nesta pequena passagem, nós lemos a respeito de cooperação dos crentes na obra missionária. Nós lemos a respeito de fortes afetos, de profundo amor entre os crentes. A tristeza de um causa tristeza a outros, mas a alegria também traz alegria a outros. A enfermidade de um traz tristeza, mas motiva orações. O restabelecimento da saúde é motivo de muita alegria. E o apóstolo Paulo, que estava muito alegre e confortado com a presença de Epafrodito, não receia em mandar Epafrodito de volta a Filipos para que os crentes lá possam desfrutar da alegria de ver vivo e com saúde aquele por quem estiveram preocupados e por quem estiveram orando durante algum tempo. Irmãos, aqui nós citamos somente algumas das profundas alegrias das quais nós desfrutamos em Cristo Jesus. Citamos algumas, selecionamos algumas das que estão mencionadas na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Já citamos um texto em que ele fala de um motivo de tristeza em seu coração, que foi a enfermidade mortal de que fora acometido Epafrodito. Agora, irmãos, nós queremos enfatizar que a vida cristã é no presente caracterizada pelo triunfo da alegria sobre a tristeza, mais do que pelo fato de experimentarmos situações que nos alegram profundamente, mas também pelo fato de que há situações que enfrentamos que não podem nos entristecer completamente. A saudade das pessoas queridas causa um misto de tristeza e alegria. A lembrança das pessoas a quem amamos nos causa muita alegria, mas a ausência delas nos causa tristeza. E o apóstolo Paulo mencionou isto algumas vezes nas passagens que lemos. Por exemplo, ele falou da saudade que ele tinha dos crentes em Filipos. Ele falou da saudade dos crentes em Filipos em relação a Epafrodito e deste em relação à igreja. Irmãos, o amor fraternal é uma das grandes bênçãos que como igreja nós desfrutamos. Mas esta bênção, às vezes, envolve a saudade pela ausência de alguém a quem amamos. Porém, irmãos, a alegria da convicção de que os nossos laços em Cristo são indissolúveis, a alegria da convicção de que estes amados irmãos em Cristo pertencem ao Senhor, estão protegidos pelo Senhor, fazem, e tudo isto faz com que a alegria triunfe sobre a tristeza em nossa vida. Ver o Evangelho sendo pregado por motivos indignos é uma causa de tristeza. Ora, estamos citando isto porque o apóstolo Paulo faz menção a isto. Capítulo 1, do verso 15 ao verso 18. Ora, esta era uma causa de tristeza, mas nem isto podia entristecê-lo completamente. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, quem importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, esteja sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Vejam, irmãos, o apóstolo Paulo não está aprovando a pregação do Evangelho que tenha qualquer motivo indigno, que tenha como motivo alguma forma de competição, de rivalidade, que tenha motivo, quem sabe, expansão de poder ou a aquisição de riquezas. O apóstolo Paulo jamais poderia aprovar. E isto o entristece profundamente. Porém, ele se alegra porque existem pessoas que proclamam a Cristo por amor. Proclamam a Cristo por amor a Cristo, por amor ao Senhor, que proclamam a Cristo por amor aos que precisam de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas ele se alegra porque Deus é tão grandioso que ele nem sequer depende exclusivamente das nossas intenções. Ele pode fazer com que até mesmo alguém que pregue o Evangelho, não por motivos dignos, por motivos sinceros, mas ele pode fazer com que esta pregação resulte em frutos. Irmãos, Deus pode usar um papel escrito que não tem vida para trazer alguém à conversão. Deus pode usar uma mensagem gravada que não tem vida, mas o Espírito do Senhor pode produzir vida no coração daquele que a ouve. Ora, não poderia o Senhor utilizar a palavra que sai da boca de alguém que ainda não, que não tendo a motivação correta no seu coração, propague o Evangelho conforme está escrito nas Escrituras? Sim, o apóstolo Paulo se alegra, mesmo nesta triste situação, porque ele sabe que Deus está realizando a sua obra, Deus está construindo a sua igreja e que chegará o momento, e este tem chegado diversas vezes na história, antes que chegue o momento final, em que Deus separa o seu povo de toda forma de confusão. Irmãos, nossas adversidades e nossos adversários, por causa do amor que temos por Cristo Jesus e por causa da fidelidade à sua palavra, também podem causar-nos tristezas, mas não nos fazem completamente tristes. No capítulo 1, do verso 28 ao verso 29, está escrito: e que em nada estais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Crer em Cristo é uma graça. Isto quer dizer, é um favor divino. Deus trouxe luz ao nosso coração tenebroso. Deus trouxe vida ao nosso coração completamente duro, insensível e morto, outorgando-nos o seu Santo Espírito. Isto é graça de Deus. E com a compreensão e fé no Evangelho, recebemos o perdão dos nossos pecados, fomos reconciliados com Deus e tomamos posse da promessa, de todas as promessas contidas na Escritura Sagrada, promessas de Deus ao seu povo. Tudo isto nos alegra. Mas, irmãos, nós também desfrutamos da graça de sofrer com Cristo e por Cristo, de servir ao Senhor com fidelidade, mesmo que isto implique em sofrimento para a nossa vida. Então, a palavra de Deus, o Espírito do Senhor que habita em nós, nos fortalecem para que sirvamos. Portanto, para que sirvamos ao Senhor. Portanto, nossas adversidades e nossos adversários nos entristecem, mas não conseguem nos entristecer completamente. Nós estamos vivendo dias em que mais e mais o cristianismo bíblico tem se tornado alvo de desprezo e de ódio da sociedade. Aquele cristianismo que tem se conformado com o mundo, aquelas expressões cristãs que têm se conformado ao mundo, estas não enfrentam tal desprezo e ódio, mas toda expressão cristã, isto quer dizer, toda igreja cristã que se empenha por conhecer a vontade de Deus e praticar a vontade de Deus em todos os aspectos da sua vida, na vida familiar, na vida profissional, na vida como cidadãos, no seu culto, isto quer dizer também na vida eclesiástica, todos estes têm experimentado um crescente desprezo e ódio da sociedade. Nós vivemos, sim, numa sociedade pós-cristã, que tem declarado guerra contra o verdadeiro cristianismo, contra a fé cristã, contra a fé bíblica, fundamentada de fato nas Escrituras Sagradas, e não em psicologia, sociologia e outras ciências humanas. Irmãos, os sofrimentos pelos quais nós passamos não podem roubar não podem superar a alegria da salvação, a alegria da comunhão com o Senhor, a alegria do perdão dos nossos pecados, a alegria que as promessas de Deus produzem em nosso coração. Irmãos, podemos até experimentar tristezas por falhas dos nossos irmãos. No capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: "E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros." Então, irmãos, nossos irmãos também falham para conosco. Nós falhamos para com nossos irmãos. Mas nós precisamos observar isto. Nós nos amamos uns aos outros. Nós confessamos os nossos pecados uns aos outros. Nós nos perdoamos uns aos outros. O amor é mais forte e ele cobre, ainda que sejam multidões de pecados. Irmãos, nem as falhas que nós ainda cometemos uns contra os outros não podem nos entristecer completamente. Porque o amor que temos pelos irmãos, o desejo de ver nossa comunhão restabelecida, nossa comunhão crescendo, tudo isto, irmãos, supera qualquer tristeza que uma falha qualquer tenha produzido em nosso relacionamento fraternal. Sim, irmãos, a vida cristã é no presente caracterizada pelo triunfo da alegria sobre a tristeza. Porque há coisas que nos alegram profundamente. Há fundamentos para a nossa grande alegria em Cristo Jesus. E as coisas tristes a que estamos sujeitos em nossa peregrinação até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo não podem nos entristecer completamente. Para concluir, irmãos, queremos considerar rapidamente a razão desta alegria que estava presente no coração do apóstolo Paulo, apesar da situação tão difícil em que ele estava, como um prisioneiro. A verdadeira alegria, irmãos, é fruto da confiança na perseverança dos santos. No capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo diz: "Estou plenamente certo de que aquele que em vós começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus." Irmãos, que tristeza temporária, que sofrimento, que perseguição, que desprezo pode roubar de nós a alegria da certeza de que Deus não deixará de completar a obra que um dia ele começou em nós? Então, irmãos, nós não olhamos só para o aqui, o agora. Nós estamos olhando para frente, certos de que o Senhor continuará fazendo a sua obra em nossa vida, na vida do seu povo, e há de completar essa obra. Em terceiro lugar, irmãos, a verdadeira alegria depende da capacidade de aprovar, de apetecer, de valorizar aquilo que é realmente bom. Em capítulo 1, versos 9 e 11, está escrito, de 9 a 11: "Também faço esta oração, que vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, em toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus." Irmãos, a verdadeira alegria é fruto do amor que cresce em nosso coração, que cresce no meio do povo de Deus, como consequência do conhecimento e da percepção que a Escritura Sagrada, a Palavra, nos dá. Isto, enfim, nos faz aprovar as coisas excelentes. Isso nos faz gostar das coisas que realmente devemos gostar. Isso nos faz amar mais as coisas que devem ser amadas. Isto também nos faz gostar menos, valorizar menos aquelas coisas que são passageiras, que não são tão importantes. Isto também nos faz detestar, odiar tudo aquilo que é detestável e odiável ao nosso Senhor. Capítulo 4, verso 8, o apóstolo Paulo novamente fala sobre isto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, um coração desse é um coração cheio da alegria, que é o poder de Deus, a força de Deus manifestando-se em nossa vida. A verdadeira alegria, irmãos, em terceiro lugar, depende também da nossa capacidade de deixar coisas para trás. O apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses capítulo 3, do verso 12 em diante: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, realmente, Cristo Jesus mudou a vida do apóstolo Paulo completamente. Nos versos que antecedem estes que acabamos de ler, o apóstolo Paulo diz que ele considerou tudo o que ele possuía antes, todo o prestígio que ele possuía antes, ele considerou tudo como lixo, como refugo, porque o conhecimento de Cristo era o maior tesouro da sua vida. Então, irmãos, nós precisamos também aprender esta arte de deixar para trás as coisas que normalmente ficam para trás. Muitas coisas ficam para trás porque o tempo as deixa para trás. Algumas coisas ficam para trás, irmãos, por causa do nosso conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Algumas coisas que o mundo valoriza e que nós valorizamos e que nem são más em si mesmas, nós já não as valorizamos, nós as deixamos para trás, porque nós perseguimos coisas melhores, porque nós temos alvos melhores. E servir a Deus é um alvo que supera todos os outros alvos em nossa vida. Irmãos, conhecer a Cristo, servir a Cristo e encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo no dia da sua volta e estar com Ele para sempre em seu reino eterno, estes são os maiores alvos da nossa vida. Irmãos, se isto assim for em nossa vida, nós aprenderemos essa arte de deixar para trás coisas que devem estar para trás. Isto, irmãos, fará com que sejamos pessoas mais felizes, pessoas mais alegres. Nós choraremos menos pelas perdas que não são tão importantes e valorizaremos cada vez mais todos os ganhos que temos em Cristo Jesus. Irmãos, a verdadeira alegria depende da oração. Da oração que é fruto da confiança em Deus. Não da oração que é fruto da confiança em nós mesmos. Ah, Deus tem que me ouvir. Eu sou uma pessoa muito especial e eu sei que Ele vai me ouvir. Não. A oração, irmãos, é outro segredo desta alegria perene. Mas a oração que é fruto do coração que confia em Deus. Capítulo 4, versos 6 e 7 da carta aos Filipenses. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por fim, a verdadeira alegria depende do contentamento em Deus, da nossa satisfação em Deus. Capítulo 4, versos 11 e 13. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, quando Deus é o bem supremo da nossa vida, quando o conhecimento de Deus, quando a comunhão com Deus se constituem na grande realização de nossas vidas, então, irmãos, não há tristeza que possa suplantar a nossa alegria. Irmãos, se conosco acontece o que aconteceu com o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, verso 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Cristo Jesus, irmãos, é a grande satisfação da nossa vida. Conhecer a Cristo, conhecer a Deus por meio de Cristo, estar reconciliado com Deus por meio de Cristo, servir a Deus e desfrutar eternamente da sua bondade, do seu cuidado, da sua graça, nada é comparável. Irmãos, que a alegria da salvação, que a alegria que é característica da vida cristã, esteja inundando os nossos corações. Amém.